Torne-se agora mesmo um associado da obra Evangelizar é Preciso, idealizada pelo padre Reginaldo Manzotti. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo um associado, você torna-se também um evangelizador, além de ajudar as instituições sociais que a Evangelizar atende. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Como? Ligue 041-8401-0909, dígito 1, ou acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. Uma Oração por Dia é o novo livro do padre Reginaldo Manzotti. São 365 orações, uma para cada dia do ano. A renda deste livro será dirigida às crianças das instituições parceiras da Associação Evangelizar é Preciso. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 041-3221-6050. Queridos filhos e filhas, a semana inteira rezando e pedindo o Espírito Santo. Acabamos de pedir, Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pai, cujo amor pelo Filho gera o Espírito Santo, derrama esse Espírito sobre nós, na Igreja, sobre o Papa, sobre os cardeais, os bispos, o clero, o povo de Deus. Vem, Espírito Santo, escute esse testemunho. Meu nome é Vanessa, moro na cidade de Bogotá, país Colômbia, e gostaria de dar meu testemunho, padre, que eu fiz a novena de Nossa Senhora de Fátima, pedindo para que eu conseguisse um emprego e também conseguisse visitar minha mãe, que mora em Curitiba, antes de começar a trabalhar. E, padre, deu tudo certo, graças a Nossa Senhora, a intercessão dela e a Jesus misericordioso. E também queria dar meu testemunho no dia que o senhor rezou o salmo, dizendo para Jesus que era para dar um sinal da misericórdia. Eu não tinha conseguido a passagem ainda, padre. Não tinha dado certo o dia do voo. E eu pedia, Jesus, dá um sinal da sua misericórdia. Jesus, dá um sinal da sua misericórdia. E quando foi no dia 9, eu entrei no site da agência de viagens e, padre, para honra e glória do Senhor, eu consegui a passagem e passei o Dia das Mães com a minha mãe aqui em Curitiba. Agradeço a Nossa Senhora de Fátima pela intercessão e agradeço ao meu amado Jesus misericordioso que me enche de mimos e graças e bênçãos. Obrigado, Padre, por ter esse anjo em nossas vidas. Amém. Amém. Parabéns a você lá, Colômbia, né? Nos acompanha, porque ela fez a novena junto conosco. Não sei se por alguma rádio, internet, mas ela disse, obrigado, Jesus, que me enche de mimos. É esse é o Jesus que eu tanto prego. Bíblia aberta, cartilha de oração. Que tua palavra preserve as nossas famílias. Eu estou vendo agora no site Ville, de Jamapara, Rio de Janeiro, está pedindo: me ajude, Senhor, a ter força. Ajude também meu marido a livrar-se das dívidas e más companhias na hora da misericórdia. Ville, estaremos rezando. Um abraço a todos do Rio de Janeiro. O evangelho de hoje, nessa sexta-feira, é João 21, 15 a 19. Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo, Jesus disse-lhe. Apascenta-me os cordeirinhos. Indagou-lhe então uma segunda, uma terceira vez. Pedro falou: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apascenta minhas ovelhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus faz esta pergunta três vezes a Pedro. Três vezes. Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta de Pedro? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Você imediatamente deve lembrar por que das três vezes. Antes que o galo cantasse três vezes, Pedro traiu, três vezes reafirmou. Isso já é sabido. Porém, essa experiência do amor de Jesus foi fundamental para que Pedro voltasse à missão de ser chefe dos apóstolos. Quando Pedro negou Jesus, seu coração ficou ferido, machucado. E foi preciso. Era fundamental reafirmar a fé para que Pedro, curado de sua frustração pessoal, reassumisse a missão. Repito, quando ler esse texto, veja um processo de reabilitação de São Pedro. Espírito Santo, nós também precisamos desta cura, desta experiência, das nossas negações a Cristo. Padre, eu nunca neguei Jesus, será? Gente, eu admito, não em palavras, mas em gestos, muitas vezes eu não fui um discípulo fiel de Jesus. Eu preciso de uma renovação. Não tenha vergonha e seja humilde o suficiente e dizer: Jesus, eu algumas vezes e muitas vezes eu não consigo viver teus mandamentos. Então manda teu Espírito Santo sobre mim. Tenha paciência comigo como tiveste com Pedro, ele que o negou, mas muito amou. Nós erramos, mas muito amamos. Manda teu Espírito Santo, Senhor. Manda teu Espírito. Sopra sobre nós. Me aproximei, de joelhos implorei. Espírito Santo, vem me socorrer. Vem, Espírito Santo, me socorrer. A tua presença vem, Espírito Santo, a tua presença me faz renascer. Vem me socorrer. Reza junto. A tua presença faz-me renascer. Me faz renascer. Não sabia o que vem, Espírito Santo, e renovareis a face da terra. Inspirai-me, Senhor, o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, o que devo fazer, o como devo agir. Vem, Espírito Santo, tire as dúvidas, as incertezas, as inseguranças. Senhor, eu quero passar por essa fornalha ardente. Senhor, eu quero passar por esse derramamento do Teu Espírito. É sexta-feira, Senhor. Clamo o Teu coração. Manda Teu Espírito, Senhor. Senhor, é nesta certeza que o Teu Espírito já está em nós. Abençoe a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai, Senhor, nessa tarde de sexta-feira. Canta comigo. A Tua presença. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã.